Mesmo sendo Deus, a toda prova suportou e a si mesmo esvaziou. Como servo se tornou perante os homens, humilhando-se a si mesmo obedeceu. Foi fiel até a morte, comprou nossa própria sorte lá na cruz. Por isso Deus lhe exaltou sobremaneira, deu-lhe um majestoso nome, que é acima de todo nome. Jesus, toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tal como Jesus, quero a mim mesmo me negar, o meu eu na cruz pregar e seguir sem murmurar até o fim. Nunca vou deixá-lo, sempre vou testemunhar. Hoje eu pertenço a Ele, meu tesouro e meu tudo, Ele é pra mim. Isso Deus exaltou sobremaneira, deu-lhe um majestoso nome, que é acima de todo nome. Jesus, toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tal como Jesus, quero a mim mesmo me negar, o meu eu na cruz pregar, seguir sem murmurar até o fim. Nunca vou negá-lo, sempre vou testemunhar. Hoje eu pertenço a Ele, meu tesouro e meu tudo, Ele é pra mim. Por isso Deus exaltou sobremaneira, deu-lhe um majestoso nome, que é acima de todo nome. Jesus, toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.